acelerar e final céu da lua. Eu joguei no peito fundo, o coração que é vagabundo, já não tem pra onde voltar. Mergulhar no céu profundo, e o coração que é vagabundo, já não tem pra onde voltar. Deixa o corpo navegar, deixa, deixa. Deixa o corpo navegar, deixa, deixa. Ligeiro com a sentinela, toma banho de alfazema. O corpo vai navegar. Ô Cavali, conversando com seus manos, não tem que estar de ideia, pode ser no oceano. Aí você decide, se mergulha só finge. Aí é com você, né, negão? Deixa o corpo navegar.